para te adorar, Senhor. Levanto as minhas mãos para te adorar, Senhor. Abro meu coração aqui neste lugar, aonde o teu povo está. Eis-me aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor. Abro meu coração para te adorar, Senhor. Levanto as minhas mãos aqui neste lugar, aonde o teu povo está. Eis-me aqui, Senhor, para te adorar. Glória, glória, glória. Santo Deus Jeová, glória, glória, glória, louvado seja o teu nome santo, Deus Jeová. Te adorar, Senhor, abro meu coração para te adorar, Senhor. Levanto as minhas mãos aqui neste lugar, aonde o meu Deus está. Eis-me aqui, Senhor, para te adorar. Santo Deus Jeová, glória, glória, glória, louvado seja o teu nome santo. Adorar, Senhor, abro meu coração para te adorar, Senhor. Levanto as minhas mãos aqui neste lugar, aonde o meu Deus está.